Lunar Decolagem Voo 965. A 359, autorizado direto Telefa. Direto Telefa, 359, mais prazo. Quase 03, prossiga. Número 2, aeronave número 1, próxima Duna. Azul 4207, passando Duna, interceptando o ILS. Complete final do procedimento, torre 118, decimal 95, azul 4207. 1895, obrigado. Capaz, Juliette, livre decolar da 17, vento 110 graus com 13, passa. 165, decolado aos 37, controle 19, decimal 35, bom voo. 1935, bom dia. Oi, Salvador, azul 4207, bom dia, 8 milhas na final, pista 1-0. Ótima aproximação, reparte o trem baixo checado. Reportará. Ok, só pra 360 na saída da Euler da Bridge. Direto Bridge, Leda presente? Inicialmente direto Leda. Direto Leda. Trip 5403, D se mantenha 3000. Inicialmente Duna, reporte caso tenha voo em condições de Vitor, Mike Charlie, para uma aproximação visual, aí sim, eu posso autorizar em cortar. Encontre então em condições de Vitor Machiali. Aguarde mais próximo para fazer uma aproximação visual, trip 5403. A Praia do Flamengo aguardando para cruzar o eixo da 1028. Afirmativo, 360 na posição sobre a Praia do Flamengo, fala Juliette. 360 pela direita. Pela direita, Juliette. Azul 4207, 4 milhas, trem baixo travado. Livre, pousão 104207, vento 100 graus, como 3 nós, altímetro 0 no 3. Bloqueado, 407. Livre, pousão 10, vento 100 graus, como 3 nós, altímetro 0 no 3. 1013, livre, pouso, 4207. Puxa a resposta. Então, Papai Juliette, ao finalizar o 360, segue via litoral, aguardando autorização para o cruzamento. Finalizando 360, via litoral, amigo, pés aguardando para cruzar, Juliette. Por favor, deixa Chané 6... 140? Puxa, pega acionamento. 2. Gono 630, só. Tá, desconsidera. Desconsidera, ponto no táxi. O Xenome 140 aguarda para o push. Número 2 no setor. Tá rodando do Vitor Papa Juliette, já matando no litoral, autorizado o cruzamento do ICE da 1-0? Autorizado, autorizado, reparte livrando. Reparte livrando, Juliette. Azul 4207, solo 41, livra direita, solo 121, decimal 9. 21, decimal 9, 4207. Mas apenas mais próximo, o trip devido a tráfego decolou da pista 17 com para o setor nordeste. Ah, talvez, sem problema. Trip, obrigado. Te aguarde um minuto para a decolagem. Fala, Salvador, bom dia, azul 4207, livrão. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte lá, 4207. Não recebemos essa informação. Emergente Mike, livre decolar da 1-7, vento 1-1, 0 graus, rumo 2 nós. Sim, 043 está livre agora, aproximação visual. Livre, aproximação visual, obrigado. Confirmando para a pista 1-0, confia. Afirmativo. Juliette, pro de buraquinho, chão e controle, 1-9 decimal 3, 5-1-1. 1-9-3-5, grato, Maria. Oi, Salvador, bom dia, do Papa Tango, Vitor Papa Juliette, transferido. Papai Juliette, mantém as regras visuais, no corredor forte para Cipó, confirma. Mantendo forte, na sua escuta, Juliette. Informe radial ideal de saída. 0-15. Ali prosseguindo a radial ideal de saída, 015. Lama direto, Cipó, Vitor Papa Juliette. 243, condições de curva esquerda para cruzar de imediato, aeródromo. Afirmativo, não vem aqui, Mike. Gente, autorizado cruzamento, reparte livrando. O aeronave azul, parque a sua esquerda no 03, está autorizado, puxa por táxi. Mais um azul no 03, está autorizado, 6140. 4207, Crest Juliette, portão 03. Juliette, com 03, 4207. 4403, chama agora a torre, 118 decimal 95. 10895, obrigado, Verão, boa tarde, bom dia. Bom dia. Trip 5403. 5403, é parte na final. Depois da final, 5403. Torre, uma boa, agora no 630, quanto será no 0? Até o que espera, no 630. Será? Cruzeiro 018, Mike. Sem restrição, 055. 055, Vitor Paulo Juliette. Gol 1165, chama Recife agora. Frequência 1251, alterna 33, decimal 95. 251, alterna 13395, gol 1165. Afirma. Quilo Quebec, Serra, prossiga. Baixou e travou o trip. Quilo Quebec, Serra, mantém a regra de voo visual, poste passando Paripe com código 0123. Quilo Romeu, acho que prossiga. Mantendo a regra de voo visual, virá seguir tráfego da frente aí, o Quilo Quebec Serra. Reporte passando para Ipe, Quilo Romeu, acho que. Setor de Salvador, Papatego da BMX Mike, decolado 1-7, retornou forte. Também aqui, Mike, regras de voo visuais, corredor forte, reporte para regresso. Mas eu também aqui, Mike, encontrará no regresso. Brasil, Serra Lima, mantém regra de voo visante, frequência livre para coordenação e pouso. Ali, mantém no zero. Ali, mantém no zero, agora no 230. 5403, solo 47, livre à direita, solo 121, um, decimal 9. 19, boa. Solo, boa. Boa, trip 5403, você escuta? Trip 5403, Alfa, cogindo, em frente, quilo para 3. Direta rotatória, aquilo que é que serve. Ataque, eu acharei a 640. Temos 136 a bordo. Todos alternando Aracaju. Confirmando 136 a bordo, o Xané 6140, tá, CV Índia, ponte para todos. 1895, Kiningal 90, 13. Índia, 295B3. Se mantendo a separação da frente com o número 2, mantendo a regra de voo visual, está livre, pelo Romeo. Precisado prosseguir direto para pouso, pista 97, quilo Quebec Serra. Oi, Salvador, muito bom dia, o Xané Amiga 140. No 630, decolado 50, controle 1, lá decimal 35, bom voo. Controle, 1935, 630. Isso, ponte zero. Ali mantém, 10, 6140. Ali mantém na 10, 6140. Foca, Caju. Vou no 630, boa. Contato, submantém nível 370 na Puca Jamo, Aracaju. Sobe ao 370. O gol Urundeia 30, Puca Aracaju. Realizado, né? Romeo 140. 161-140, livre decolar da 1-0, vento 120 graus, cono 2 nós. Livre decolagem da 1-0, 161-140, obrigado. Serra, chama agora a torre 118 decimal 95. Temos uma aeronave aí fazendo reboque na pista 97 para a coordenação, aquilo que é Becerra. 295, muito obrigado. Quilômetro Náutico, prossiga para o setor de Simões Filho inicialmente e chame torre 118 decimal 95 para a coordenação de pouso, quilômetro Náutico. Vou dar uma reduzida aqui, a gente pode mais na frente. Obrigado. Certo. Positivo. Positivo, passando. Pelo Romeu Oscar, mantendo 1500 para dar rotatória, reduzindo na medida do possível, reporte na rotatória. No 40, decolado ao 53, controle 19 decimal 35, bom voo. 035, obrigado, bom dia. Gente, obrigado pela auto-coordenação. Reporte com a Juliette para o Delta. Controle de Salvador, bom dia, né? 6140. O meu Oscar vai manter no 1500, realizar um 360 sobre a rotatória, aguardando para ingressar na final no 7. Código aqui 504 agora, ao 250, alguma possibilidade de coordenar direto Marcel pra gente? Mantém inicialmente da subida, temos tráfego da frente indo pra Recife no mesmo perfil da subida, ok? Aguardando, o Xanem 6140. Gente, 6140. Quebec Serra, a aeronave não vai livrar tempo, 360 pela esquerda, é parte a ingressar no final no 7. 360 pela esquerda, Quebec Serra. Fala, gol 1648, pushback acionamento, não, gate 08. 1648 tá autorizado, puxa para o táxi. É portada para o táxi, 1648. Via Fortaleza 370, via peso Lula 9, Mangu, Abuco, PCT. Recola pista 0, curva esquerda, saída mão, transição frote, controle 119, decimal 35, aciona 5137. interceptor, final da 17, Kilo Quebec Sierra. Kilo Quebec Sierra, livre pouso 17, vento 120 graus, cono 39, altímetro no 0 no 3. Tem livre pouso, terceiro na 7, Kilo Quebec Sierra. Uno 630, chama o recife agora, frequência 126, 12685, alterno 3365. 2085, 3365, no B30. Certo. Juliette Bravo Delta, chame Aracaju 203. Sente vento 120 graus com 39, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Quebec Serra, solo 58, livre táxi 45. Livre pouso 1-7, vento 1-2-0 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 3. Patrulha 1-5-0 em subida, Xanené 1-4-0. Ativo, chama Recife agora, frequência 12685, alterna 13365. E solicite agora o centro, o tráfego está à tá frente já, curvando aí à esquerda para o estereo ouvir. Ativo, 12685, 13365, obrigado e bom dia, bom trabalho. Igualmente, amigo, boa Páscoa aí para toda a tripulação. Opa, obrigado para vocês também aí no controle. Solo 00, livre táxi 45. A linha decola da 1-0, vento 1-0 graus, cono 3 nós. A linha decola da 1-0, ano 648. Entende, mantendo a regra de voos visuais, após caixa prego Paripe, para prosseguir para o ciclo de tráfego, Bravo de Luz. Alfídia, autorização para 8 segundos. 5595, só um minuto, corre. Trip 5595 Porto Seguro, 200, autorizado. Confirmamento 77, Raira, após direto. Decola a pista no zero, curva direita, será da Leida, após direto. Controle 119.35, aciona 5140. 200, autorizado, Diego 677. Golf 677. Vira DCP, saída da EL, função Leda, 140, transporte de vida. 595, só pode a saída errada, saída da EL, Leda, após Leda, vou ideal, para antecipar a Golf 677. Sente, saída da EL, Leda, após Leda, ideal, para antecipar a Golf 677. Reporte no push, 3. Controle Salvador, muito bom dia, Golo 64S. Golo 648, contato, submarino nível 370, no perfil da subida. 370, perfil da subida, 648, tá bom. Controle foi intermitente, confirme. Golo 864, agora sim 5. Desça e mantenha 3.000, via chegada à área, ajuste no 0 no 3. Aguarde procedimento ILS X-Ray. Afirmo. Regras de voo visuais no atraso conhecido a reportar, informe seu estimado para pouso. Uno 433. Então chame agora Recife na frequência 12685, alterno 33.65. Vitor Papai Juliette. Chama Recife agora, 12685, alternando 133.65. Prossiga. Recito 090. Me mantém nível 090, quilo C Lima, mantendo, acione identificação, aguarde procedimento LS X-Ray na chegada a Mari, voando no rumo de Mari, quilo C Lima. contato radar, o Cristiano Lima. Mantenha o código anteriormente para o destino, prosseguindo agora para Salvador. Vamos modificar mesmo. Acione o código agora. Código 0124. Zero Duna, tem 3198 e após estabilizado, completando o final do procedimento. É uma ativa Duna, pode estabilizar 3198. Runo 791, aciona o modo Ident, desse mantém 4000, na chegada a bomba e aguarde LS X-Ray, ajuste no 013, Runo 791. No 35595 para o puxo deck, poder acionamento, está no mais 3. O 595 está autorizado. Acionamento é bom para o puxo. Autoridade chamará para o táxi 35595. Controle Salvador, está passando 90 Mike para regresso via corredores. Prosseguindo via corredores, na escuta, quando próximo da rotatória, 90 Yankee Mike. Porta rotatória, Mike. Gol no 648, chama Recife agora, frequência 12685, alterna 133, decimal 65, gol no 648. 225-3365, tenha bom dia. Bom dia. Salvador, boa. Bom dia, 4207 azul. Confirma? Azul 4207, é seguinte da informação, pronto cópia Rio de Janeiro. Azul 4207, Rio de Janeiro, 380, repeso 10, decolope, estando 0, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 199, decimal 35, aceno 5143. Autoridade de Janeiro, Porto Dumont, 380, confirma a rota para o Givlo, da EL, da Brigid, 935-5143, 4207. É, confirma sua rota, pessoal, 10, SMAP, Luft, Bepar, Rocina, Bosco, Porto. É Porto, Porto, Puxa. O 35595 para o táxi, está com 70-70 de POB, com 4 horas e 15 de autonomia, alternando Vitória. Autorizado, táxi via Índia, ponte para Torre, 1895, final 03, o 5595. Autorizado, quando pronto, Torre, 1895. Salvador, Gol 094 para o táxi. DAB 190 até na Recife, 332 autonomia. Autorizado táxi, seguinte, ponte Perdão 902, 895, nível 90 no 3, Gol 094. Táxi autorizado, ponte espera da 10, lá 1895, 1093, 1094, obrigado. Mantenha 5 mil quilos Serra Lima. 1864, disse mantenha 2 mil. 2064. Bravo, que o Luiz, que ingressa na final no 7, reporte final de 2 milhas. Chama agora a torre 118, desse 195 para aproximação, tá 3, 198, completando o final do procedimento. 895, obrigado, tá 3, 198. Tipo. Salvador, boa tarde, tá 3, 198, localizador da 10, visual. Tente reporte externo. Ok. Oi, Salvador, no 094, ponto espera no 0, pronto. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera no 094. Delta Charlie, bom dia. Confirme o setor de sobrevoo. Da barra, entendido. E aqui, Delta Charlie. Autoriza que a gente peça ao outro soldador. Decola no 7 com a direita. Consegue para o sul, controle 1 no 9, decimal 35, no momento no atraso conhecido do controle a reportar. 95 decolado ao 15, controle 1 no 9, decimal 35, tá louco. 0935, gratos, 5595. Porsche voando novamente no setor, para o setor da rotatória. 3-0 pela direita, Mike. Controle o 35595, decolado o perfil da Dael. 35595, contato, mantém nível 200. Solo, confio que recebe. Tudo Serra Lima, quando mais próximo irá solicitar a pista no 7? Positivo. Prossegue litoral sul, controle 119, decimal 35, aciona 0132 e Yankee Delta Charlie. Siga 360 pela esquerda, reporte ingresso final no 7. Do Serra Lima, sobre o vetor com o vesqueiro na proa 020, se houver falhas, vou ir para cima na marcação 120. Pessoalmente irá ultrapassar o curso do localizador, Quiro Serra Lima. É 020 e confirme se houver falhas. Se houver falhas, voará para Simbra, na marcação 120 do NDB Simbra. Ok, caso de falha 120 do NDB Simbra. Boa noite, está autorizado? Afirmo, autorizado final do procedimento, no 864. É 4. É, confirma, mantenha 050, tá ali, né? Mantendo inicialmente até cruzar contrato no setor norte, será reautorizado mais próximo a continuar descida. Positivo. Gol no 864, passa Duna, chame torre 118, decimal 95, tem um bom pouso. 18-9564, obrigado, bom serviço. November Yankee Mike, chame Turre agora, 1-1-8-9-5 para ingresso, pista 97. 18-9-5, grato, até mais, Mike. 1791, disse mantém 2000, autorizado final ILS. 2000, autorizado final, 1791. Quilo Serra Lima, disse mantenha 3000. 3000, mantendo proa 020, quiser. Afirmativo, é previsto cruzar o curso do localizador. Confirmando o limite, será marcação 120, aí após cruzar o localizador. Positivo, tá sim, a frequência livre para a coordenação de pouso, Mike Oscar Golf. Boa direita, litoral sul, controle 1-9-35, aciona 0132. 1-2-1-9. Livre direita, chama sobe 1-2-1-9, está 3-1-9. LS X-Ray, o ajuste agora é 1012-1012. Igual no 8. 19864, vento 1100 graus, cono 3 nós, altímetro 1012, livre pouso 1-0. 12 agora, 64. Chave que Luiz, que ingressa na sinal 17, reduzindo na medida do possível, aguarde autorização para pouso. E após a frequência controle é 1-9-35, então já tchau. Outro. 3198, bom dia, táxi de Alfa, reporta antes da Juliette, portão previsto 02. De Alfa, reporta antes da Serra Lima, o limite agora marcação no 3-0 de Simbra. Sim, 3-0, mantendo 0-20, 3-0. Siga. Autoridade, chama para o táxi. Faz aeronave da companhia na curta final ali, mantendo no zero. E mantendo no zero, fazendo aeronave que pousa com 094. Ainda mantém a 3000. Nesse setor pode ter tráfego visual na Itaparica, sem contato com a gente, ok? Solo 21, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 219, gol no 864. 121, 3 ataques aí, ponte para todos, 895, legal, 9012. Passará na final de 3 milhas, mas eu vi aqui mais. 1094, linha da cola da 10, vento 10 graus, como 2 nós. 791, chame Torre, 1-1-8-95. 14-1-8-95, 791. Ok, Luiz, que são os 2-2, autorizado backtrack, é parte livrando. Vem aqui, Mike, devido à aeronave no ILS, vai manter espera na terceira milha, 360 pela esquerda, aguardando para seguir na final 17. Responde da El direto em Ilhéus, o 355-95. Sente, grato. Prossiga. Nhanque, bom dia, de Fortaleza para Salvador, acione identificação. 135. 1094, decolado aos 23, controle 1935, bom voo. 10. Terra, hotel Nhanque. 1023, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, 1094, boa tarde. Bom dia, Jair. Delta Charlie, livre decolando a 35, da cabeceira 35, vento 120 graus, como 29, altímetro no 012. Commander Tower, good morning, go 161, hold short, runway 10. Roger, maintain position 1621. Position, go 161. Alfa Golf Charlie, acione em modo idêntico, desse mantenha a altitude de 6.000 na chegada à área, guarde ali esse X-Ray, ajuste 1092. Papá Romeu, Alfa Golf Charlie. Olha. E aqui Delta Charlie, fora do solo. Aqui Delta Charlie, decolador 24, controle 1, na decimal 35, bom voo. Grato, já volta dele. Mac Mac Ray, interceptor eixo da 7, visual com gol na aproximação, em condições de se enquadrar com o número 2. Gente, temos mais uma aeronave no sequenciamento, novo 360, repartir interceptando final no 7. Mais um 360, repartirá a intercepção, a VMAC Mac. Sendo forte aí na final da pista no 7, é um Papa 28. Caixa grão de ficar, chame torre 118, decimal 95. 85, obrigado, bom dia. Salvador, Papa Romeu aqui do Serra Lima. Serra Lima, prossiga. Estamos na... livrando aqui o marcador aqui para a final da 17. A gente tem uma aeronave realizando espera sobre a Enrimar, reporte visual com a mesma, vai manter o no 1500, completar a rotatória aqui do Serra Lima. Gente, Lima. Fabinho Henrique Mike, ingresso na final 17, como a aeronave a... Librando o externo, pro da rotatória, 1.500, repartir visual com a mesma. Tá, ciência da aeronave, repartirá com o visual, tá interceptando o eixo do 7, o Navitec Max. E antes da outra charla, prossiga. Gente, matando regras, vou visar e esse ponto próximo ao farol, Yankee Delta Charlie. CV Índio, ponte para 102, 895, Negão 1012. 1012, ponto 0895, 4207. Mike, terceira milha. 29 Henrique Mike, livre pouso na 17, vento 110 graus, como 3 nós. Altímetro 1012. Livre pouso 7, Mike. 1012. Papá Romeu, Alfa Golf Charlie, desce e mantenha 4.000. O Lima poderia iniciar a curva para interceptar a final? Ah, temos, vai seguir na final do 17 com o número 2, o Kilo Serra Lima. Lima. 791 no solo aos 27, ele vai à direita, solo 121, decimal 9. 119. Quando 621, a linha mantém na 10. A linha mantém a 10, quando 621. Solo Salvador, 1791. 791 no alto de LED, passou 62. BS-612, Bola 791. Yankee Mike, solo 28, vai seguir em frente, ele vai na Quebec aguardar para o backtrack. Sierra Lima, vento 120 graus como 39, altímetro no 012, aguarde pista livre. Sim, a gente vai achar travado aguardando pista livre, filho Sierra Lima. Uno 621, livre decolar da 10, vento 120 graus como 39. Livre decolagem, Uno 621. Aqui. Serra Lima, livre pouso na 17, vento 120 graus, como 3 nós. Ciente, livre pouso para aqui de Serra Lima. Zul 42 é 7, ponto espera. 407, ali mantém, na 10. Ali mantém a Zul 4207. Informação para quem? O nome é Luz? Essa aqui. Não tem nenhum carro agora indo para aquele setor, não. Apenas um trip indo para Porto Seguro, ok? O Chané 6255, prossiga. 1935 e reporta que tem uma viatura da Estrada muito próxima à pista, tá pra cá da linha do ponto de espera. Gente, à direita? Afirmo. Graças pela informação. Nada. Uma chegada à Mari, aguarde procedimento ILS, sector 3, 812, Oxalé 6255. Romeu Alfa Golf Charlie, vê se mantém a 2000. Papai Romeu Alfa Golf Charlie, vê se mantém a 2000, autorizado final LS. Salvador Departure Control, good morning, Galen 621 and Juan Dael, Departure passing 1906, can we fly direct to Dael? Go 161, radar cam, tax, climb, maintain flight level 360, direct to the L position. Climb flight level 360, direct to the L, go 161. Go 1094, chama Recife agora, frequência 12685, alterna 13365. Gente, no 2685, 13365, go 1094. Livre com a de pista no zero, azul 4207. Ponto 62, gol. Escuta. Ali, corredor Axel, foge. Sente, não escuta. Juliette, Charles, Zulu, Seattle. Juliette, Charlie, Quebec, autorizado. 065, decola no 7, por direito, corredor Axé, restrito 1 no meu pé até o farol da pá. Controle 1 no 9, decimal 35, aceno 5, 1 no 2, 1. A rota é direta. Cinco, 161, torre 11195. 1245, obrigado. 2 Salvador, bom dia, gol 561, estabilizado X-ray C10. Bom dia, 1561, reparte externo. Reportarado. 4207, decolado aos 32, controle 1 na decimal 35, bom voo. 35, obrigado, condicionado. Nomeita táxi 21895. Salvador, bom dia. Dan 3191. Informação Índia, autorização Galeão 340. Gente, frequência livre estacionar. Juliette, olhos azul, livre estacionamento, chama para o táxi. Passou estrela, vai estar travado 561. 561, livre pouso na 10, ventou no 00 graus, como 49, altímetro no 0 no 2. Livre pouso na 10, 1012, 561. Tran 3191, autorizado Galeão, nível 340, apresulou 10, ESMAP para bater na rota conforme plano. Saída da Euleda, controle 11935, transponder 5153. Aí porta pronto, puxa, Tran 391. Já está pronto, Tran 3191. Lima, eu tô aguardando confirmação. Chegou a firma da protocópia. 280 para CA Bravo, Bravo Hotel, Lima Bravo Lima, via Upper Zulu 16. É comando 7, com a direita da Leda Bridge, controle 19, sinal 35, acena 5167. Oceana 6200, em qual velocidade indicada? Reduza para 250 mais. Correto, seu Beltrão Mir? Indo 2 no PLB, 4 horas. Acionamento táxi 2895, Lima Bravo Lima. Tá 3191, pushback acionamento. 3191, autorizado, puxa a porta. Eu vim plantar ataque, 3191. Quero mais. 2190, nós, 1162. Quem matou? Altímetro no 012, livre taxa, chama para ingresso. Se mantém 3000. Meu pé, 6255, é o número 1 na sequência? Negativo, seu número 3, o Xanem 2555.